11:07 e eu vou conversar agora com a vice-prefeita e secretária do Trabalho e Desenvolvimento Socioeconômico, Indústria e Comércio aqui de Foz do Iguaçu, a empresária Ivone Barufaldi. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Guilherme? Prazer falar com você nesta manhã de terça-feira, e temos aqui você que fez uma visita recente à cidade de Curitiba, inclusive trazendo aí novidades para os empreendedores de Foz do Iguaçu. Com certeza, Guilherme, nós precisamos cuidar da nossa cidade. Nós temos com o Fomento Paraná, que a todo vapor, é um banco fácil para a gente ajudar no desenvolvimento da nossa cidade. Fui até Curitiba para agradecer, porque nós estávamos com uma quantidade de 300 mil de empréstimos, passamos para 3 milhões hoje. E eu fui agradecer pessoalmente à diretoria, principalmente o Alexandre, que tem nos dado uma assistência especial em Foz do Iguaçu. E a sua pasta, essa Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Socioeconômico, Indústria e Comércio, tem um órgão muito importante vinculado a esta secretaria, que tem atuação direta da secretaria, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico aqui de Foz do Iguaçu, que teve inclusive na semana passada a reeleição da sua diretoria. Como é que você tem acompanhado também os trabalhos do CODEFOS nesta área de desenvolvimento do nosso município? Olha, Guilherme, o CODEFOS, ele tem que ser olhado com bons olhos. São pessoas muito boas da cidade que vêm participar sem remuneração, preocupados com o desenvolvimento de Foz do Iguaçu, tentando alavancar o desenvolvimento da nossa cidade. Não tem como não apoiar o CODEFOS. O CODEFOS é um órgão que veio para ficar, ele é um conselho que a única e exclusivamente o desejo do conselho é o desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Nós temos um conselho que já veio adiantado, ele veio com a economia da cidade precisando desse conselho. Por quê? Porque esse conselho, ele foi a Maringá, ele já veio com todos os problemas resolvidos, ele já veio 15 anos adiantado. Então é um conselho que veio para ficar, realmente é uma das coisas que eu valorizo muito, e realmente vocês da mídia tem que dar uma força para o conselho, porque ele precisa permanecer na nossa cidade. Sem dúvida alguma, CODEFOS é um órgão de importância ímpar aqui na cidade de Foz do Iguaçu, assim como também um outro órgão que eu destaco, e eu até aproveito já nesta conversa para que possamos falar a respeito, que é a Casa do Empreendedor, que vem fazendo um trabalho de regularização de empreendedores aqui na cidade de Foz do Iguaçu e também de intermediação de crédito para os empreendedores que precisam deste apoio aqui no município. Inclusive, nessa sua visita a Curitiba, foram debatidas questões relacionadas ao empreendedorismo aqui na nossa cidade? Exatamente. A Casa do Empreendedor, ela teve o prêmio, né, na gestão 2013, como a casa que mais tirou pessoas da informalidade. E isso foi um prêmio para Foz do Iguaçu. E esse ano nós não podemos ficar, temos que trabalhar muito mais para ficar novamente com esse prêmio, novamente com essa evolução das pessoas vindo para a formalidade, né? Essas pessoas precisam desse apoio, esse apoio eles têm dentro da Casa do Empreendedor. Nós hoje temos um custo de R$ 39,00 mês. A gente dá o contador, a gente dá o alvará, a gente faz, a empresa fica realmente pronta para o pessoal sair. A pessoa que quiser sair da informalidade e vir para a formalidade, é só vir fazer uma visita na Casa do Empreendedor, que ele será atendido e será também atendido por 2 anos. Nós começamos este ano de 2014, mês de janeiro, inclusive com dados positivos de geração de empregos aqui em Foz do Iguaçu. Houve mais contratações do que demissões na cidade. 2014, o ano do centenário. O que é que podemos até já trazer ao cidadão aqui de Foz do Iguaçu com relação a este trabalho de fortalecimento da economia e também trazer novas empresas aqui para a cidade? Como é que está esse trabalho de captação de negócios aqui para Foz do Iguaçu? Olha, nós temos um movimento bastante grande, a secretaria está bastante preocupada. Tanto que nós estamos montando um escritório de captação de investimento aqui dentro da secretaria para poder atender melhor as pessoas que vêm investir na nossa cidade. Eu acredito que por estar num processo de investimento bastante grande, que nós estamos recebendo investidores de todas as partes do Brasil. Ontem mesmo eu passei a tarde toda com investidor de São Paulo, né? Então, a cidade está sendo realmente vista com bons olhos. Eu creio que isso é um resultado de um trabalho feito pela secretaria, né? E eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de bem maior sucesso, bem maior pessoas trabalhando. Nós queremos mais pessoas trabalhando, nós queremos a área industrial dando resultado, nós queremos muito mais indústria. Eu creio que esse ano vai ser um ano muito bom para a Secretaria de Desenvolvimento.